Eu sou milionário, eu sou tricolor. Meu clube é um show. Eu sou milionário, eu sou tricolor. Meu clube é um show. Verde, branco e grená, mas que maravilha, eu vou me acabar. Verde, branco e grená, mas que maravilha, eu vou me acabar. Todos numa só jogada, mas que parada, o que é que há? Todos numa só jogada, mas que parada, o que há? Tricolor. Bam, bam, bam, bam, bam, bam.